Cuidado com os elogios. Tem vários enfoques que a gente pode dar, né? Vários pontos de vista que a gente pode observar. Eu estava me lembrando que a gente fala cuidado para alertar. E todos nós gostamos de ser elogiados. A gente sente falta disso, a gente até cobra. Nas nossas relações, a gente às vezes reclama que só é visto os nossos erros, aquilo que a gente faz de negativo, e não é visto aquilo que a gente faz de positivo, de acertado. E a gente, então, tem essa carência por um elogio. Dentro da nossa cultura, a gente, principalmente aqui, né, local, a gente sabe que às vezes o elogio ele não é muito dado. Os mais antigos até, os pais mais antigos, eles batiam mais às vezes na questão do que não era feito do que do que era. É uma forma, é um entendimento, é a manifestação que cada um dá. O que a gente tenta às vezes cuidar é para que realmente esse elogio ele não nos faça mal. Se a gente pensar que existe o elogio verdadeiro e o elogio falso, e existe o não elogio, são extremos. O elogio falso é mais, vamos dizer, mais danoso a quem dá do que talvez a quem receba. E o verdadeiro, quando a gente elogia alguém, a gente está concordando, se é verdadeiramente, né? A gente concorda com aquilo que foi feito, então a gente se manifesta. A gente acha que aquilo deve ser cultivado, deve ser mantido, deve ser feito mais vezes. Então, por isso que a gente, às vezes, elogia. Porque a gente quer apoiar, dar força, quer que aquela pessoa, muitas vezes, ela tenha vontade de continuar fazendo o que ela fez. Porque existe uma carência também nos nossos meios de boas ações, né? Então, às vezes, quando a gente percebe alguma coisa, a gente se sente tocado de valorizar. Aquele que recebe, ele tem que cuidar, porque, como o Beto disse, né? Muitas vezes a gente deixa o ego muito grande, a gente se acha mais do que a gente é. Nós normalmente temos uma ideia sobre nós mesmos distorcida. As pessoas nos veem de um jeito, nós nos achamos de um outro e na realidade a gente é de uma terceira forma. Nenhum nem outro consegue ver quem realmente é. Porque a gente não se mostra muito, né? Nem para nós mesmos, a gente não se conhece. Então muitas vezes a questão ela fica muito superficial e acaba, então, nos fazendo mal. Mas eu falei que o elogio, ele é positivo, ele nos movimenta. Se a gente pensar de uma forma, dentro das nossas relações, principalmente familiares, entre pais e filhos, aquela criança que está ali se desenvolvendo, o que acontece quando tu não valoriza as pequenas ações que ela realiza? Tu vai sufocando, é que nem uma planta, né? Tu vai deixando ela sem substância, ela vai enfraquecendo. É claro que a gente não vai valorizar tudo que ela faz, vai ficar elogiando qualquer coisa, porque senão também a gente vai criando algo que a gente não quer. Mas é importante perceber as pequenas e boas ações e valorizar para que elas possam ser mantidas. Então, nas crianças, a gente observa muito isso, porque elas estão abertas, elas estão carentes bastante dessa representação que os pais dão para elas. Quem é o modelo delas? É os pais. Aí, de repente, eles sufocam. A gente vai ter um adulto com alguns problemas. Tem uma história que aconteceu há mais de 10 anos aqui em Flores da Cunha, que vocês não conhecem, mas eu vou contar ela, que era um grupo de rapazes que jogavam futebol. E entre eles tinha um que era bem novo, devia ter 17, 18 anos, e ele era bem ruim no futebol. Então, quando ele jogava, ele passava uma bola, ele chutava uma bola, e os companheiros dele criticavam ele duramente, reclamavam. E a gente ia percebendo que quanto mais o jogo ia se desenrolando, não só naquele dia, mas nos outros também, ele ia piorando. Ele ia se sentindo cada vez com menos vontade de tentar fazer alguma coisa, porque ele tinha medo da crítica, do que iam dizer dele. Então, parece incrível, ele já não jogava bem, mas ele ia piorando. Daí teve um que começou a fazer diferente. Começou a ficar mais perto dele no jogo e dava umas dicas, tenta fazer assim, tenta fazer desse jeito. E ele tentava. E aí aquele companheiro dele, ele elogiava ele, disse, muito bem, tu acertou, continua, né? Vontade, força, vamos lá. E ele foi melhorando. Ele não se tornou um grande jogador, não. Mas ele se tornou melhor do que ele era. Ele cresceu. E essa valorização, que ela é particular numa questão de um esporte, a gente carrega isso nas outras situações da nossa vida. Quando alguém nos apoia, nos incentiva, a gente se sente apto para seguir em frente, para tentar, para continuar. Muitas vezes a gente, nós mesmos, todos nós, a gente tem situações em que nós nos sentimos inseguros. A gente não sabe se a gente consegue, se a gente deve tentar. A gente tem medo do fracasso. Muitas vezes nos falta alguém que dá aquele empurrãozinho. Tenta. O que pode acontecer? Tu pode conseguir. Ou pode continuar do mesmo jeito que tu tá. Tu não vai piorar se tu tentar fazer alguma coisa boa. Tu vai conseguir, talvez, aprender. Em cada situação que a vida nos apresenta, até nessa, do futebolzinho ali, a gente tem uma oportunidade de aprendizado. A vida nos fornece sempre alguma coisa. E às vezes coloca a pessoa do nosso lado para a gente aprender com elas. Mesmo que seja uma crítica destrutiva, a gente vai, de repente, tentar, de outras formas, buscar entender isso, separar isso de mim, porque senão a gente acaba se achando desvalorizado. Então, a questão do elogio, a gente tem que ter cuidado. Ter cuidado para não se achar, para não sair, talvez, daquele caminho que a gente estabeleceu. Mas ele é necessário, muitas vezes, também para nos puxar de volta para o caminho. O elogio sincero é um apoio, é uma valorização. É muitas vezes dizer, né, oh, eu estou contigo. A questão espiritual, que a gente tem que trazer ela à tona, junto dessa, do que está se falando, o que a gente busca através da aproximação espiritual, da oração, do entendimento desse mecanismo da vida? A gente busca acertar melhor, a gente busca entender, e nessa aproximação nós estamos sendo sugestionados constantemente. Quando a sugestão não é boa e a gente aceita, a gente vai quebrar a cara ali adiante. Quando ela é positiva e a gente também aceita, a gente vai colher de uma outra forma também na frente. A todo momento a gente está fazendo esse mecanismo, esse processo de colocar alguma coisa e recolher alguma coisa. A todo momento a gente está fazendo isso. A gente precisa é tentar ficar bem equilibrado. Ainda ontem eu li uma frase que dizia que quando nós nos sentimos, às vezes, muito tristes, é porque a gente está com a mente voltada no passado. A gente está revivendo algumas situações que não foram agradáveis e a gente se entristece. Não que o passado só tenha coisa ruim, né? Quando a gente, às vezes, está muito ansioso, a gente está tentando se colocar lá na frente e também não está vivendo o único momento em que a gente realmente tem, que é o agora, o presente. É nesse momento único que a gente consegue realizar alguma coisa, que a gente consegue desenvolver alguma coisa de positivo. Não adianta a gente ler, ler e ler, se a gente não consegue colocar em prática. Também tem um outro pensamento que diz que a questão da leitura, ela só é absorvida quando a gente consegue pensar no que a gente está lendo. A gente traz para a questão mental e tenta esmiuçar isso, tenta digerir aquele texto, seja ele qual for, para absorver ele. Porque senão a gente lê e daqui um pouco a gente não lembra mais do que leu. A gente não presta muita atenção, né? A gente às vezes está com a cabeça em outro lugar e os olhos só fazendo um movimento repetitivo ali. Então, o aqui e agora, ele é importante porque a gente consegue ser mais calmo. A gente consegue aproveitar melhor o único momento que a gente tem para fazer alguma coisa, que é o agora. Não adianta a gente pensar em amanhã, que talvez o amanhã não chegue. Não adianta a gente pensar no ontem, porque o ontem já foi. A gente não muda mais essas questões. Então, dentro até do tema de hoje, dentro desse agora, observar sempre lateralmente quem está do nosso lado. Aquelas pessoas, até outro dia a gente falou, né? Aquelas pessoas que às vezes nos incomodam, nos atrapalham, que a gente quer evitar elas, quer passar longe. Essas pessoas, elas nos trazem sempre algum ponto de referência interior, de mudança, porque esse incômodo que ela me causa é alguma coisa minha, não é dela. No momento em que eu resolver aquilo em mim, ela vai continuar sendo como ela é, mas aquilo não me afeta mais. Esse entendimento de que nós só mudamos a nós e de uma forma muito lenta é importante para a gente conseguir estar centrado. E às vezes, até nessa questão dos elogios, a gente conseguir perceber o que é positivo, o que não é, o que deve ser recebido, o que deve ser cuidado. Jesus disse, né, orai e vigiai. Então a gente tem que estar sempre cuidando para que, não que o que vem de fora, mas o que nasce dentro, não seja algo danoso, né, que a gente não fique se achando muito e se perca nesse nosso caminho.